10 calibri, por espera chamatório. Ok, via Pátio 3, principal, Índia, 1895. Visual, pode voar Fátima ou Leda? Voa de Leda, Leda, 4201. Tirei para Leda, 4201. 5. Apenas nível e transponder? Confirma, o 360 transponder 415. Ciente, está correto, informe clareza 3 nas transições. Confirma, clareza 3 das comunicações. Foi cotejado corretamente, pronto. Vou fazer a prova, sabe, 3, 1. Salvo fora. 8654. Volta a fazer para puxar na 35. Então, decora os 27, chama o controle 1, 20, 28. 1-20-0-0. Controle Salvador, bom dia para Papa Roma, tirar papel. Brasília 360, pesou 17. Decora da 10, direita, Arbor Elefa. 120 decimal 8, 5432. Autorizado conformada Brasília, Lisboa 360, apresurou no teste conformado com a de voo, decolou da 10, curva direita, Arbor Elefa, seleção 1208, 5432, voo no 865. Correto, pronto, 865. Espera. Radar, saída PUCA, subo 3, 1, 0. 3, 1, 0 na PUCA. Azul 2, 7, 1, 0, autorizado, alinhado com a pista 1, 0, vento 1, 0, 0, 0, 2, 9. Alinha aí, decolada 1, 0, azul 2, 7, 1, 0. Foi velocidade, pelo? Voador, Xané 6225, gate 8, pushback, acionar. 208, pregar, para trabalhar. Valeu. Moro Salvador, Bom dia, Bom dia, Bom dia, a situação de apresentação para mim. Não. Bruno 093, Confins. Descobre. Autorizado 360 Confins, até Zulu 21, decoda 10, direita, árvore, transição elétrica, 120, decimal 8, 5430. Árvore, transição elétrica. Para o taxa 963, 1340, 0,29. Ok, foi sobre o modelado? Confirme o 963 para o taxa? Afirmo, senhor. 1730, 1340, 0,29. Até o ponto de espera está livre via Índia? 1019 ajuste, a torre 118,95. 895 via Índia, obrigado. Bom dia. PXBR, eu vou no 865, 29. 219 via Pátio Índia, 1895, a torre do ponto de espera, 1019. Confirma apenas o PLB. 1950 PLB via Índia, 1019, senhora pronto, 2345, 19, boa. Solo, gol, 1875, feedback, funcionamento 29. 29 aguarda, tráfego à retaguarda, será autorizado após. O limite é radial 280 de Salvador. 230 com limite 280 de Salvador, 135 no 7. 2229, deixa para 2010, ajuste 1019. Autorizado sinal elétrica, pote localizador, fixo 10. Primativo para 2000 pés, ajuste 1019, vai portar estabilizado na final da 10. Chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251, transporte 95, bom dia. Pátio Índia 18. Confinatório na hora, pode falar, por favor? 1895. 1895, positivo, bom dia. 1865, coordena equipe de solo, após o evento de Braga Itaguada também. Pede o 1865. Bom dia, sou Salvador, chama 629, ponto de espera da 10, tá pronto? 1895. 118, confirme, 15. 118, decimal 95, no ponto de espera. Ah, sim, 1895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, chama 629, ponto de espera da 10, pronto? Autorizado, né, Matheus? 2-1. Ali, Matheus, 1-1. C3890, chame centro Recife na frequência 2685, alterna 2545. 2685, 2545, Recife na 3890. controle Salvador, bom dia, 1963 da Gorda Cola. Bom dia, 1963, contato radar, CDBL, subo 360. CDBL 360, gol 1963. Bom dia, gol 1649, informação, Quebec. Bom dia, gol 649, chegada bom, desceu para 4.000 pés, ajuste do altímetro 1019. Estou aqui, 4.000 na bom, gol 5 no 7, desça para 2.000 pés, ajuste 1019 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado. 2.000 para 130, reportaria estabilizada, até 35 no 7. Boa. E o Caule? Localizador, passaria do 2229. Passaria do 2229, Liz LF, chame torre 1895. 1895, até amanhã. Oi, bom dia, Chanel 6225.0. Gente, 6225, mantém a posição. Mantém a posição. Oi, Salvador, bom dia. Passaria do 2229 está estabilizado na final da 1-0. Gente, continua a aproximação, vai a atualização de pouso. Gente, dá sua escuta. A linha vai passar em retaguarda, em direção ao ponto de espera. Pode passar de domínio, está livre. Pode passar em retaguarda, gol 903, obrigado. O 6211 decola aos 39, controle 2018. 208, Chanel 11, bom dia, bom trabalho. Bom dia, controle Salvador, Chanel 629, decolou 2200. Chanel 6219, contato com o radar, Cedar da El, subo 360. Cedar da El, subindo 360, Chanel 9. Livre pouso no zero, vento calmo. Até o destino, o cliente, o Tchela Satan, você está com a coordenação? Sabemos o LF, T35 no 7. T35 no 7, o Lido LF, chame torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia, 135, 17 no... Foxray, pista no 10. 357, Mach 1, aproximação, 4212. Voado, 357. Afirmativo, senhor. Eu tenho uma passagem da terra agora, cruzando a cabeceira 10 ali, mantém ficando próximo da decolagem, assim que a pista do liberado. Ok, observando a aeronave, agilizando a 229, só nos 4-2, dividi direita, 1-2-1, 1 no sol. Direita, 2-1, boa. Roger, gol, 265, pode ser, onde está pronto. Sétima, até a posição. Minha 225, divide a colagem, volto o carro. Divide a colagem, minha 225. Chame centro Recife 125.1, alterna 133.95. 251, vou no 143, bom dia. 7, controle. Livre pouso, gato carro, pista 10, pista 1, né? Livre pouso na 1-0, câmera 5-7. Oxalé 62, 25, da 4-3, controle 0-0, 0-8. 0-8, bom dia. Controle, bom dia, Oxalé 62, 25. Oxalé 62, 25, bom dia, contato radar, sai da árvore. Suba com 380. 380, sai da árvore 6225. Poderia voar elefa da presente? Os 2000 pés, a Xané 6225, cruzei direita, cruzei elefa. Os 2000 pés, elefa na direita, 6225. Não foi informada a posição, pelo inferno. O Sheik precisa lhe informar que está livre, está autorizado, é forte táxi. Pode deitar dentro do passarelo, você pode deitar, que é o 227. Mantenho, gol 275, gol 0. Tudo para a informação, está na Mono Romeo, ok? Show de passarelo, frequência livre. Autorizado no 093 até o ponto de espera, 1019 no ajuste e a torre em 118.95. Uno 093 confirma o alternado? Estou ciente, continua táxi de Alfa, posição número 2, ingresso Juliette. Juliette, portão 2, na 3597. Juliette, Janeiro 6219, chama Centro Recife em 1251, alterno 3395. 251, 3395, Chanel 1, bom dia, bom trabalho. Sou o número 649, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador, posição 0. Acesso, após pelo 2000, reporte para localizador, vou no 649. Confirmar o nível nacional Zulu November, só para confirmar o horário. Salvador, bom dia, Azul, 4952 da Quebec. Azul, 4958, acione a identificação, vai para o Admar para a chegada Mar e reporte no ideal de descida. Sempre para o Admar e reporte no ideal de descida, 4957, 304 Azul 2710, 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju em 120, decimal 3. 203, obrigado, bom trabalho. Controle, Salvador, Gol 2, Circulou no perfil Airborne. Gol número 85, contato radar, CEDA, Árvore, 360. Não, 360, Gol 2, Ponto de militar, até a Força Aérea da Índia, 29 ajuste, 276 azul. Valeu, seu número 10, decolagem 07, curva direita, corredor axé, 1208, 0147, Eco Zulu November. Cinco a volta, chama a torre pro táxi, Eco Zulu November. Salve, bom dia, Chicago 6570, 350 Recife, Mátio 3, posição 7. Mátio, salvagem. Transponder, Tchelio Alfação. Para Recife, Recife, Jato. Passo 958 no ponto de alta. Azul 4958, desça para o nível 050. Para 050, 4958. Deu 10 e 10. Tem só mais um instante. Manda. E o 5973, 10 e 15. 5973.com? Afirmo, senhor. Recife 330, AP Zulu no 7, decolada 10, esquerda, Puca, Aracaju. Controle em 119, corrijo 120, decimal 8, 5501. Salvadora, o gol 1093. 1093. Contato radar, sai da Árvore, subou 390. Árvore. 3, 0, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Salvador, bom dia, Azul, Alfa, uniforme, já. Você vai se levantar? receta pouso em Serra Índia Quindy. Estabilizado. É 49, liga LF, chama em torre 1895. 2783, vento 1803, 2783, solicita voltar para o ponto de espera, para uma verificação. Ok, está atualizado então, livra à direita e pode manter posição na Taxiway Índia após o ponto de espera, ok? Informe se vai conseguir depois parar o pátio ou se retorna para decolar. Certo. Estou ponto de espera agora. Coragem do November, pistão 7, vento 8, grau grau grau grau. Oi, Salvador, bom dia, Gol no 649, passou Índia Serra, Alistão. 6649, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Aguarda, no 649. Atrás, vamos ter o tráfego também com ele na pista do 7, tráfego de transporte de enfermo, não interfere na sua aproximação. Com a sua aproximação, vai ter que sair pouso. Sim, é 570, Sol. Prossiga, 670. E a função está em autorização ao centro Recife? O mesmo está em coordenação com a sala plano de voo, ok? Até o momento não tem sua autorização ainda, se tiver, fala qual. Não ativa a guarda, o Afacagão é 570. November decola ao 54, controle da garota. 208, controle, Novembro. 649, livre pouso, pista úmida, vento 180 graus, Novembro. Confirmado, vento? 180 graus, 2 nós. 2, obrigado, livre pouso, 649. Sonho Azul 27883, solicita regresso para o pátio. Já voltar no pátio, confirma. Solicita regresso para o pátio, livrou que está na Índia. Ok, está autorizado então o ingresso aí no pátio, vai... Confirmando, aguarde instruções para posicionamento, aguarde. Ok, vamos até a posição aguardando. Pode ir adiantando o seu táxi, ele é até através do portão 4, ok? Vamos definir se vai para as 3. Se for para as 3, só vai para a via Juliette Alfa para entrar lá na Kilo. Ok, gente, ó, para o solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa Uniforme Tchau e aguarde para o início do reboque. Alfa Uniforme Tchau e aguardando. 783 autorizado então à esquerda, novamente à esquerda. Vai estar essa via Alfa, que via Alfa sentido contrário e ingressa daquilo para a posição 4 Lima previsto. Estamos só 1-2-1-1 agora. 2-1-1 agora, pessoal, 73. Vamos poder confirmar ajuste, lembrando? Ajuste 1019. 1019. Consegue ver Alfa, reporte antes daqui. Ok, consegue Alfa, reporte antes daqui, 73. Paulo, bom dia, Gol. 1649 na Fox. 1649 autorizado, Kilo, pátio 3, vai prosseguir via pátio, do vidro azul até sentido contrário. Gente, então via pátio 3, jogou 64. Paulo Salvador, Rio 5973 com 03, a bordo 3:50, alternando Salvador, pronto, táxi. O Rio está livre via Índia, ponto espera 1895, 1019. 19, Índia, 1905, 14, Rio 5973. Sol será o 99712, com atendimento da autorização do projeto. Frente a quadricóptero 9973. Solo 2332 azul antes daquilo, para ingresso. Voo 649 dá passagem ao tráfego da Azul, que vai ingressar naquilo, o senhor prossegue via Alfa, ok? Cortou o número 5. Alfa pro 5, 649 dá passagem. Tá livre Azul. Ok, ingressando agora naquilo, 2332 Azul, graças ao gol. A posição informada é 4 Lima pro Azul. 4 Lima, valeu. 1260, confirma? Afirmativo. 1228, 1260, gol 1093. 0 Recife, via Pesolo no 7, decola da 10, esquerda, Pulca Aracaju. Controle 1208, 5511. Afirmativo, cargo 6570, autorizado 350 Recife, Pesolo no 7, Pulca João Aracaju. 128, 551. Correto, apto, chamo pronto. Vamos lá. Pronto, Fábio. Afirma. Zero da 1-0, pronto. Assistente, o Rio 59673 autorizado. Aliás, decolar pistola 0, vento 180 graus, Bernays. Autorizado alinhar e decolar 1-0, Rio 5973. Confirma o vento, senhor? 180 graus, 2 nós. 5973, grato. 95 graus. Todos os movimentos têm frequência livre para a coordenação. A posição para o 649 é 5, é isso? 5, afirmativo. Obrigado, meu. Só um instante, Adson, eu vou coordenar a rota. Cargo 6570, solicito acionamento na posição posterior com feedback, posição 7 do pátio 3. Tá livre, Afro, chame táxi, chame pro push. Autorizado, chama push, essa cargo 6570. Salvador, na escuta do Alfa e Uniforme Charlie. Alfa e Charlie, ainda vai aguardar no pátio 3, pela nave da pushback e mais alguns instantes. Ok, senhor, estou considerando o reboque, a aeronave vai sair daqui da posição, ok? Boa, pátio 3. Não entendi. Estou cancelando o reboque, a aeronave vai sair da posição que está no pátio 3, ok? Ah, entendi. Cancelando o reboque, gente. Solo Salvador, bom dia. Mike, Mike, ex-Mike. prossiga. Mike Oxirei Mike, está aqui na remota do Pátio 1, posição 14. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o Pátio 1, posição 4. 73, decora 02, controle 120, decimal 8. 02, obrigado, bom dia. Pode iniciar, reporte, mantenha a escuta durante todo o reboque e reporte através do portão 612. Positivo, iniciar, manter na escuta e informar no término. Chame através do 612, do portão 612. Positivo, chamado 612. Olá, Salvador, o 2736 Azul, novamente para push back. Tá livre o Azul, chame táxi no Pátio 3. Tá valendo. O chamou o sol? O meu Tangolf, só um instante agora. Liga acionar a Proscópia. Proscópia. DC 085, decola 17, curva direita, corredor axé, restrita aí no meu pés, até a liberação do controle. 1208-5460. Confirmando o Pátio 5, Azul Norte. 5460, está com 03 cabeça no agravado. Na data, 3 a bordo, ciente, chama a torre para táxi. 2, 3, 2, 5, para táxi, graças por 8. Para o pushback, eu saco a 6570. Número 345. Cópia. 340, Apesulo 20, decolada 10. Curva esquerda, Momo, transição Nenim, controle 1208-5420. Autorizado 340, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, Momo, bom dia, 4958, prossiga via Alfa, está aguardando liberação da posição 4 Lima, já iniciando o puxa tráfego. 4 Lima. Ingresse naquilo, fica atento ao companhia puxando. Gente, vai ingressar naquilo, fica atento ao companhia. Autorizado, táxi, chame para o ingresso 17, Romeu Tangolfo. Só que afirmo, decolagem da 35, decola então com curva esquerda, saída visual, direta, ok, Romeu Tangolfo, chame aliado e pronto. Brasília, Guarda. Guarda, seria Momo Elef? Arbo Elef. Arbo Elef, obrigado. Sinal será o número 3, o número 1 já está pronto para o táxi praticamente, o número 2 será o Adson. Aguarde a autorização. Guarda, 8 no Fortaleza, Guarde Copa. Mike, X-Ray Mike, é o solo. Mike, X-Ray Mike, o solo. Mudou a posição aqui do Mike, X-Ray Mike, não vai mais para a ponte 4, vai para a ponte 6. Você confirma? Afirmativo, ele precisa entrar em contato conosco, posição 612. Ok, estou prosseguindo, posso prosseguir? Afirmativo, tá livre até o meio. Ok. Para o táxi, 3 horas e 20, 61 a bordo, Serra Brava, Mike Kilo, Montes Claros, Nonterra. Azul até o ponto de espera, 1895 a torre, 1019 ajuste. Lide até o ponto de espera, 1895 lá, 1019 no ajuste, 273 azul. Tá, quadrinho com a equipe de solo, assim que eu até passar essa guarda, tá livre, puxa. Confirmando o ápice 6570, livre após a passagem do tráfego. Afirma, tio. Graças. Tá, Zona 01, é isso? Concluindo o seguinte, mantém a guarda da autorização. No 7, copia. Possível no 7. Localizado 360 para Brasília, via Pesulo no 7, decola da 10 com curva direita, abo, transição, elefa. Controle Salvador 120, decimal 8, 5504, transponder. Gente, autorizado nível de voo 360 para Brasília, via Pesulo 17, decola da pista 10, curva direita, saída Arbo, transição Elefa, controle Salvador 208, transponder 5504, 135 no 7. Protegimento correto, em pronto. Uma pronta, 135 no 7. USP, Mike Alpha, prosseguir. A 080, já vou visual da rota. Helicóptero. Oi, Salvador. Buenas, azul 273, ponto espera pronto, 90. Azul 2783, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 2 horas. Alinha e decola de imediato, 90, azul 273. No 1, cópia. Fortaleza 390 via 350 Mossoró. Controle 1208, 5502. A saída com curva esquerda é Momo, transição de Lube. Só fica só outra foda, beleza? 5502. Autorizado para Fortaleza, nível 390, agora com a curva esquerda, subida Momo de Lube, soma negativo é Renato. Responde essa nave, está no mais 502. Do Rio, na planejamento? Subida seria Thomas, para interceptar o uniforme 50 até Mossoró e após o uniforme 33 até Diana. Confirma o papel ideal para destino? 085 ideal é a 317. Sente direto destino assim que possível, estimado de pouso. Direto destino, está estimando pouso aos 1140, Romeu Tangolf. 1140, copiar. Para. Olha, já intercepta a própria. Não pode. A posição coma. Eu vou coordenar com o controle e sair da coma. Pronto para o feedback estacionamento. Sim, só está. Azul 283, bom dia, está em contato com a DASIL, mantenha 160 via saída Arbor. 160 via Arbor, azul 273. 18 Momo, controle solicitou que faça a saída Momo até Momo. E após prossegue direto, posição... Cargo 6570, 2 a bordo, 2 horas e 50, alterna Salvador. E após Momo Dilúvio, 98 no ouro. Imagina, se liga Momo, contenção de luz, 98 no ouro. Atsa, livre até o ponto de espera via Índia, torre 1895, ajuste 1019. Livre ponto de espera via Índia, 1019, 1895 a torre, essa cargo 6570. Salvador, bom dia, passarei 2223. 2223, para Vitória Conquista, Guarde 4. Salvador, Mike, finalizado do reboque, pé a ponte 6, graças, bom dia. Salvador, Mike, finalizado do reboque, graças, bom dia. Bom dia, senhor. Paulo Salvador, Rio 98, 1-1, empate tarde, feedback, acionamento. O Rio aguarda, o número agora é o Sideral. Sideral está ali, o Xantac. Isso é 6570, autorizado a alinhar, decolar, pista 1-0, vento 1-8-0, grau 2-0. Autorizado alinhamento, decolagem, pista 1-0, alça cargo 6570. Fih, Mike Alpha, copia? Lapa 080, decolada 1-7, esquerda, saída Momo. Controle 1208-5507. Afirmativo, passando o meu táxi, chama a torre. O controle está em 1208. Livre, chama a torre, o Golf Mike Alpha. Não copia. Escuta, passa. Conquista 180, Elefa, Arbor, transição Elefa, após Elefa, Piló, após Vitória da Conquista. 1208, 55 no meio. Arbor, senhor. Autorizado, senhor Nascha, pelo tempo. Deve correr, um problema. Santiago, prossiga. Afirmativo, esquerda, Momo. Controle 208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 6570, passa 2000. Apto 6570, bom dia, contato radar, mantenha o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 6570. Autorizado, Champagne 107. Coordenação é na possibilidade de flua do destino, conquista. 3, cliente aguardando a coordenação, curso 3. Push, foi novamente coordenado com controle. Controle solicita que cumpra a saída Momo de Lube, com transição incógnita. Afirmativo, Momo de Lube, transição em código 98111. Posso esperar autorizado em coordenação com o PAC, 98111. Passiva, voo 9092. Poderia voar próximo a bordo direto de TAP? A bordo está autorizado voar na proa de TAP, voo 9092. Voo de TAP, 9092, obrigado. Torre, o Sideral 9972, ingressando, e posso esperar, 1-0. Autorizado, Sideral, ingresso, alinhado, decolar, pista 10, vento 180 graus, 394. Ingresso, anima e decola, Sideral 9972. Inicialmente ingresso, anima e mantém, confirmando. Então, inicialmente anima e mantém, 1-0, Sideral 9972. Obrigado, vou manter a posição. vento 180 graus, 3 lá. Alfa livre decolagem da 17, vento 180 graus, 2 nós. Frequência 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. 2.85, 2.45, 6.5, 6.0, 1. November Bravo Golf no 045, decola da 17, curva direita, saída corredor axé, estreita a 1.000 pés, até a liberação do controle, 1208, aciona 5453. Primativo, Sierra Alemão, copiou? Sierra Lima Mike, autorizado Sierra November Bravo Golf, no 045, decola da 17, curva direita, restrita a 1.000 pés no corredor axé até a liberação do controle de Salvador. O controle é para 120.8, o transponder é 5453. Acionado aqui a geometria. Controle Salvador, Sideral 9972, bom dia, cruza o 050. Sideral 9972, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída Momo. Via Momo, sobe para o 340, 9972. Azul 2783, solicite a saída Recife, na frequência 128.8, alternativa 26.0. 288-260. Uma chance de voar Momo, Federal 9972? Federal 9972, autorizado Momo. Direto Momo, obrigado.